venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais a Aqui é Joel Suki e eu imitava o Jack Chan. Fazia vários malabares ali, mano. Jack Chan. Malabares. No sinal dele. O cara no sinal, né, mano? Tempo difícil. Aqui é o Sr. Bay. Wow! Yeah! What is it good for? Absolutely not! Melhor música que o Jack Chan já cantou em um filme, cara. Isso aí é o clássico dos clássicos, viu? E eu sou o Neto Maru e eu já fui tão pobre que eu tentei me vender pra uma família inglesa. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o grande mito das artes marciais, depois do Bruce Lee, Jack Chan. Olha só, cara. Na verdade, ele é um pouco diferente do Bruce, né, mas vamos lá, né? E meio... E vamos para mais uma semana de mês do Azela Cast. Vamos lá. E vamos para os recados, Neto. Vamos lá, a gente não pode esquecer de comentar, né, do Azela nas redes sociais. Sim, cara, a gente tá lá, né, direto, né, cara, no Twitter e no Face, rapaz. É até uma dica, se você quiser ajudar também a divulgar o Azela e tal, mas você é meio tímido, não sei o quê. Toda vida que um episódio sai, a gente lança ele lá no Facebook, né? É só você dar um curtir, um compartilhar na postagem que você viu do Azela Cast, que já tá ajudando, né? Além do Azela Cast, dos outros também, né, cara? Das notícias do Locadora do Azela, rapaz. Ah, é, já tem um Locadora do Azela aí, que é a nova atração fixa, semanal, né, da gente. Sim, cara, toda quinta-feira, né, Locadora do Azela tá no ar lá no YouTube, cara. O Facebook é o fb.com/azeleitor e o nosso Twitter é o @azeleitor, né, cara? Você segue os dois e fica por dentro das paradas azilais, né? É isso aí. Outra coisa que a gente quer que você faça também é clicar nos links da Saraiva, né, cara? Isso aí ajuda bastante. Você que é pai de família, né, vai comprar os livros dos filhos agora, né? Compre aí pelo link da Saraiva sem sair de casa, né? Pois é, cara. Compre aí nos links da Saraiva, você clica aí do lado. A gente fez sobre o Hobbit, né? Na semana passada, você compra os livros, se empolgou com o filme, se empolgou ali com o cast, compra lá os livros do Hobbit e do Senhor dos Anéis, né, cara? É, cara, pensou em comprar qualquer coisa, você vai pesquisar preço de qualquer coisa, acesso a leito, clica na Saraiva e faz a sua pesquisa, né? Pois é, cara. Como a gente falou, novidades lá no Azileitor 3.0 todo dia, né, cara? Tá tendo uma coisa nova lá. É, se você quiser saber das principais notícias do universo Azileitor, né, games, quadrinhos, cinema, filme, tá tudo lá, né? As principais, você acha tudo no Azela 3.0. Pois é. Episódio número 6 do Azela Cast chegando. Coloque aí nos comentários o que você quer, né, cara, no Azela Cast 100. A gente já tá aí bolando algumas coisas, pensando em alguns episódios especiais, né? Alguns temas ali. Mas vamos, coloque aí nos comentários também o que você quer ver no episódio 100. Agora, uma das paradas mais interessantes que eu achei essa semana aqui, que os nossos queridos ouvintes mandaram, foi o nosso amigo aí, o Peterson Soares. Ele fez uma montagem foda aí, tem um link na postagem, não deixe de acompanhar, do Joel Shy Guy, cara. Uma homenagem ao Locadora do Azela piloto, né? E... é o cara, montagem zona. Inclusive, cara, era massa se todo programa os ouvintes tentassem fazer um tipo de montagem desse, né? Ok. Eu achava de total valia, mano. Clique aí na foto pra você dar uma conferida. Tá muito massa essa montagem que o cara fez. Eu acho que toda semana deveria. Cada um faz a sua montagem e tal. Estilo não entendo, né? Essa parada aí. Caralho, agora todo episódio vai ter uma parada dessa, cara. Os caras vão encontrar alguma putaria pra poder fazer montagem ali. Eu ainda digo mais, faça isso e poste no Facebook, né? Pra... Mas bota lá, locadora do Asilo, posta a imagem, posta o link do vídeo, né? Pra os seus amigos que não conhecem poderem relacionar, né? Exatamente, cara. E vamos espalhar o locadora do Asilo, né, cara, por aí. É isso aí. E os ouvintes chegaram por e-mail pra perguntar, por onde anda o Babau? Olha aí, cara. É, a gente tá usando a estratégia da concorrência, né? Quando chegam vários e-mails sobre o mesmo assunto, a gente condensa numa pergunta só, né? Pois é, cara. O Babau tá meio desaparecido. Do mesmo, né, cara? Esse bicho estava envolvido com essa parada de fim do mundo, né? Mas não deu certo. Agora pode ser que ele volte, né? É, vamos esperar aí. Vamos tentar falar com ele pra ver o que é que ele responde ali, né, cara? É, mas o Babau é da equipe de programas misteriosos e conspirações, né? É. No próximo tema, quem sabe ele não volta. Né? Exatamente, cara. E vamos para as vaziladas! Olha aí, cara. Sim. Primeiras vaziladas ali do ano, né, cara, de 2013. Alguns ouvintes disseram lá nos comentários que o episódio do Hobbit tiveram altas vaziladas, né, cara, mas ninguém apontou por e-mail, né, então... Perdeu. O próximo programa agora. Fica como se não tivesse vazilada, né? É, fica elas por elas. Primeiro e-mail, Lucas, aquele que surgiu das cinzas, 14 anos de Brasilândia, olha aí, nosso ouvinte clássico, né, cara? Sim. Tem um tempão que não manda e-mail, mas deve estar meio enferrujado, então vamos lá, olha aí. Sobre o Hobbit, devo dizer que curti tanto o filme, que considero o melhor de fantasia barra aventura que já vi. Vi os dois primeiros Senhor dos Anéis, mas não gostei muito. Devo ter passado da época que os efeitos não eram tão legais. Os efeitos do Senhor dos Anéis eu acho massa, eu assisti recentemente também. Ah, mas é o que ele disse, mas é, vamos dizer, ele pegou numa época que não era, eu me lembro, mas que logo assim que saiu o DVD do Senhor dos Anéis, a gente foi dar uma assistida, mano. E tinha aquela putaria de, naquela batalha, tá um bocado de soldado lá morto, aí o maluco lá dos cadáveres levanta a cabeça, assim, dá uma olhada pros lados e deita de novo. É, dentro dos livros, gostei muito do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma leitura mesmo complicada, né, cara? Curto a história, mas o desenrolar é muito lento. Sobre o Hobbit, vi que você, Joel, reclamou do Radagast e do tempo que poderia ter salvo. É aí que você se engana, vigi. Olha aí. A presença do Radagast foi mais que necessária para o segundo filme. Olha aí, explicando. Vi gente falando que o segundo filme e o terceiro vão ser ainda mais arrastados. Isso aí eu vi também. Acho que só. Até porque, né, pra quem leu o livro, né? É, pois é. Vão dividir, pra quem acompanha o livro, o finalzinho do livro em dois filmes, mano. Pois é. Não tinha como não ser, né? Acho que só quem não curte a Terra-média vai achar arrastado de verdade. Tenho quase certeza que o segundo e o terceiro filme serão com ritmo extremamente acelerado. Por duas... Aí ele tava puxando vamos ver, a justificativa agora do cara. Por duas coisas. O Radagast apareceu e falou sobre o necromante, ou Sauron. Mas será que é o Sauron mesmo, cara? Aquele bicho ali que apareceu na fortaleza? Eu não acho difícil ser o Sauron, porque é como a gente comentou no Asilo. Eu acho que eles tentaram colocar muitos elementos do Senhor dos Anéis pra dar aquela coisa que a gente até comentou que era meio desnecessário, de ficar toda a vida recordando que o Hobbit faz parte do universo do Senhor dos Anéis. É. E nessa ótica eu não acho difícil de jeito nenhum. Tem razão ele aí. Eu acho que é até muito provável que realmente o Sauron apareça e tal. É, ele disse isso porque enquanto os anões e o Bilbo estiverem na Floresta das Trevas, o Gandalf e os outros magos estarão guerreando contra Sauron para tentar impedir de tomar a fortaleza de Dol Guldur. Olha aí, cara. Isso eu acho um conceito interessante dele, porque é como ele explicou. O cara que é fã da Terra-média e tudo mais e tal, que curte o universo do Tolkien, quanto mais arrastado, melhor, porque, teoricamente, ele vai ter mais da experiência da Terra-média, né? Ele vai ver mais cenários, vai ver mais, como ele citou aqui, essa parada do Gandalf e outros magos contra Sauron, que é um plus, né, e tal. Só que é os caras que são mais puritanos, né, que são mais... conservadores. Banco, pois é, conservador fica, puto, colocando coisa na obra, não sei o que e tal. Na verdade, eu acho que o Peter Jackson, ele tá fazendo já uma versão estendida, né, do Hobbit. É, né? Mas é isso aí. Tem gente que acredita que é pelos fãs da Terra-média e tem outros que acham que é pra ganhar mais dinheiro. É, vamos pois ver é. O segundo filme também abrangerá a morte do Smaug e a batalha dele contra os humanos no Lago Comprido. Olha aí, cara. Inclusive, eu tô curiosíssimo, cara. Eu acho que a maioria do pessoal que é fã da história do Hobbit tá curioso pra ver como é que vai estar o Smaug, né? Que é muito foda, cara. Quando você lê o livro que ele vai descrevendo o dragão, cara, é foda demais. E ver isso em tela vai ser... Eu acho que vai ser espetacular, cara. É, a cena de entrada do Smaug e a batalha em si vai ser loucura mesmo. Vai ser... Acho que vai ser daqueles momentos que vai marcar o cara. É. Enfim, minhas opiniões que são: o Hobbit foi fenomenal. As sequências têm um potencial maior ainda, tanto pra enriquecer a história, quanto pra mostrar mais da Terra-média. Tenham um feliz ano novo e saibam que estou feliz de finalmente terem um canal do YouTube e mudado pro Azila 3.0. Olha aí, cara. Olha aí, já tinha muita gente xingando a gente, né? Pensando que era tudo pegadinha, mas tá aí. Próximo e-mail é do Maxon, mais conhecido como Pitoco, né? Pitoco, olha aí, cara. Um ouvinte antigo e um jogador de RPG também dos tempos mais primórdios. Bom, começa esse e-mail diz perguntando: como assim o Theolus não gostou do Hobbit e Clube da Luta? Sério mesmo? É sério. Mano, eu acho que o Titanic é um filme de ação, mano. É porque esse bicho entrou numa onda de ser crítico de cinema, né? É. Pra tudo esse bicho é uma merda. O roteiro, a fotografia não ficou bom. Tá, né? Tudo errado, né, esse bicho? Pois é, esse baita não sabe nem como é que funciona fotografia em cinema, mas aí fica dizendo, ah, mas aí um ângulo errado, não sei o quê. Se a gente tiver recursos, a gente podia fazer a transmissão do Oscar, o Theolus imitando o... É aquele, o Zé Maia, não? Como é o nome daquele cara? Como é o nome do bicho, mano? O Zé Wilk, né? Então, imitando o Zé Wilk e a gente fazendo um comentário do Oscar, né? Seria uma boa. Se muita gente pedir, a gente vai tentar também viabilizar isso aí. Bom. Segundo, sei que o filme do Hobbit é um pouco longo, muito na verdade. Deveria sim ter uns 20, 30 minutos a menos. Mas eu gostei porque o Peter Jackson pôde explorar bem alguns aspectos obscuros da história. Como quando citaram o fato de que Gandalf vivia sumindo. Olha isso, é uma realidade, né, cara? Também achei a importante aparição da Galadriel, afinal ela é o elfo, ou a elfa, né? Não sei, correto. Mais fodástico barra poderoso que reside na Terra-média. Será, hein? Será, velho? Não sei, né? Porque ela... Se ela é tão poderosa assim, por que ela não ajuda a galera? É, né? Aí até porque, mano, nesse clima de RPG o cara nunca pode dizer que ela é a alfa mais poderosa, porque vai que tem elfos negros, né, na... Pois é. Local da Terra Medieval, né? Ninguém sabe. Bom, ela é a última remanescente dos Altos Elfos, que residiam na Terra-média nas duas primeiras eras do mundo. A última remanescente dos Elfos da estirpe Noldor. Olha aí. Pitou tá sabendo muito, né? É, vista... A gente devia convidar ele pra um cast do Tolkien, né? É, mas se ele tivesse dito antes de saber isso aí tudo, mas a gente tinha chamado ele. É, aí, ô bichinho. Então pintou, pode ter lido só o Wikipedia, né? Que se deve entender. Estaria também, né? Outra coisa, a treta entre os anões e o elfo começou bem antes do Smaug tomar Erebor. Sim, isso aí. Quem deu o Silmarillion sabe o que aconteceu quando o rei elfo, Elu Tingol, foi assassinado por seus amigos anões. Sim, eles eram unidos. Aí. Nos reinos de Nogrod e de Belegost. Quando ambos tomaram pra si o direito de posse sobre uma das Silmarils. Isso aí é que eu comentei lá naquela parte, que foi meio que explicado mais ou menos como é que surgiu a treta dos anões com os elfos, né? No livro ele não é desse jeito, mas no filme ele deixou um pouco mais a entender, porque é que os anões têm raiva dos elfos e tal. Uhum. É dessa época que as espadas que o Gandalf achou na caverna dos Trolls, elas foram forjadas no grande reino élfico oculto de Gondolin, que era governado pelo irmão da Galadriel nas duas primeiras épocas do mundo, antes do mesmo ser destruído por dragões, balrogs, orcs e todo tipo de criatura bizarra criadas por Morgoth naquele tempo. Você também tá curioso e tal, não se esqueça de clicar no link da Saraiva para comprar os outros livros, né? É, cara, tem os Filhos de Húrin, tem o... Como é o nome daqui? Contos Inacabados, Silmarillion. Tem muita coisa ali do Senhor dos Anéis, né, cara? Do universo. Quando o Neto disse que acha que o livro é infantil, ele está certo. É um livro infantil. Tolkien escreveu o livro O Hobbit para seus filhos. No cinema já achei que o filme foi feito para um público mais velho. Tudo bem que não possui o mesmo clima de Senhor dos Anéis, mas apesar de ainda ter aquele clima infantil, o filme tem uma pegada bem diferente do livro. Agora, o filme eu achei que é mais isso, é uma parada mais, vamos dizer, por mais que o Pitoco diga que é pra adulto, é uma coisa mais leve, mano. Tipo, não é como Senhor dos Anéis que, vamos ter que formar uma sociedade aqui e tal, temos que impedir umas guerras mais elaboradas. Eu acho uma coisa mais, rapaz, roubaram aqui o nosso tesouro, vamos lá pegar de volta. Porque é como se, comparando com o RPG, né, como se o Hobbit fosse uma aventurazinha light e o Senhor dos Anéis fosse um cenário de campanha e tal, não sei o quê. Mas é aquela primeira aventura, né, o pessoal ainda tá descobrindo seus poderes e tal, tá, vamos lá. Bom, continuando aqui, para terminar, achei bacana a aparição do Frodo. Sim, o Peter Jackson tenta fazer uma ligação com o Senhor dos Anéis, os caras, né? Porque é inevitável não conectar as duas histórias. Isso é verdade. Realmente. Foi nessa aventura em que o Enel foi encontrado. Foi depois que o Necromante foi expulso da Grande Floresta Verde que ele retornou a Mordor e lá surgiu como Sauron. Olha aí. E também tem o fato de que um dos companheiros de Bilbo na aventura, o anão Gloin, é o pai de Gimli. Do Gimli, do Senhor dos Anéis, né? E só para contar, todos os Istares, incluindo Gandalf, são da mesma raça que o Sauron. Ambos são Maias. Vixe, você não sabia, não. Os Maias? Caraca, será que é mesmo? Ele diz aqui que eles não são aquele povo pré-colombiano. Sim, mas e é raça, mano? Sabia não. Eu acho isso. Que vamos continuar lendo aqui. Que na mitologia do Tolkien são equivalentes a anjos, ó, bicho. Realmente eu sabia que o Gandalf é. Gandalf realmente ele é como se fosse uma entidade mesmo. E o Sauron também, né? Não sabia não, ó, disso aí. E vai, mano. Mas ainda bem que ele disse só isso aí agora, sabia? Porque isso aí influencia demais, mano. Isso aí não pode ser dito no começo. Porque senão no Senhor dos Anéis a briga desse bicho com o Balrog, o cara é um Balrog, ó. Balrog. Anda feio, bicho, é uma entidade, o bicho não morre não. Bom, ele, como ele disse aqui, só os grandes elfos sabem desses segredos aí do mal. E como um ser divino, Gandalf poderia muito bem matar dragões. Mas como essa não é 10, é sei também, porque ninguém. Agora eu não sei qual é a verdadeira raça do Smaug, né? Pois é. Ele pode parecer um dragão, mas ele pode ser descendente do Tiamat, que também dizem que é um anjo, né? Mas como essa da missão dele, ele só estaria ali pra aconselhar. Olha aí a desculpa do Gandalf, estaria. Dentro do universo de ficção faz sentido, né? Que na maioria das séries de ficção que tem anjos, esses bichos estão lá mesmo só pra olhar e dar palpite, né? Fazer mesmo alguma coisa só em casos extremos. Pois é. Tem razão. O máximo que ele foi é matar uns orcs, né? Porque afinal, matar orc é só pra dar XP. Enfim, me alonguei pra caramba, é isso. Boa noite, continue mandando bem. E os episódios estão uns melhores do que o outro. Olha aí, velho. O Pitoco tem que participar de algum do Azila Cast, né, cara? Manda e-mails pra gente querendo que mais aulas sobre o universo do Tolkien com o Pitoco, que a gente faz uma coluna semanal sobre isso aí. E manda o um e-mail lá, manda o um aviso lá pro Marquinhos também, hein, Pitoco. A gente quer gravar com o Marquinhos também. A gente tem que gravar um locadora do Azila especial Takuma do Marquinhos. Ixi, caralho, bicho. Ia ser foda, cara, a galera conhecer ali o Takuma do Marquinhos ali. O cara fazer um how to use do Takuma do Marquinhos. Chan Kong Sang, é o nome do cara aí. Nada a ver, né? Mas esses nomes chineses aí com os americanos, mano. Esses caras que tem Kong no meio sempre são foda, né, mano? Cara, ele era um pouco diferente do Bruce Lee, né, cara? Porque, como a gente falou, em alguns não, né? Em 40 e tantos Azila Casts atrás, né? Quando a gente fez a biografia do Bruce Lee. Porque o Bruce Lee, ele não era chinês, né? Ele era da Califórnia, né? Alguma coisa, São Francisco. Ele é americano. Ele nasceu em São Francisco. Francisco, mas foi criado na China. Ele não era de uma família pobre, né? Ele era de uma família classe média, alta, né? Ele sempre teve tudo ali em mãos, né? Teve sempre aqueles brinquedos fodas, né, ali e tal. Já. Dizer com a família de classe média na China que o pai consegue sustentar os 8 filhos numa boa, né? Basicamente por aí. E o Jack Chan, não, cara. Ele é de uma família altamente pobre, né, cara? Eles que inventaram a expressão vender o almoço pra comprar a janta, né? Exatamente. Eu estaria que esse bicho, ele sempre foi um fã de histórias em quadrinhos, né, cara? Ele era fã em especial do Super-Homem, né? É tanto que ele disse que quando ele era criança, ele brincava de... Eu sou Super-Homem e tal. Mas ele desistiu de ser o Super-Homem, né? Quando ele caiu do telhado da casa dele, ele se fudeu. Se fudeu todinho, quebrou, hein? Ah, mas ele na verdade, ele disse que ele queria ser o Super-Homem, mas ele viu que depois que ele se fudeu, ele viu que ninguém podia ser o Super-Homem, né? Mas aí ele disse, não, mano, qual é o cara, o super-herói dos quadrinhos que eu posso ser aí? O Batman. Pantera. Pantera. Aí ele queria ser o Batman, né? A partir daí... Ele... É, mas o Batman é possível, o cara sei e tal. Esse bicho treinou que só uma porra, não sei o quê. Mas ele faltava um dos superpoderes, né, cara? Ele faltava o poder principal do Batman aí, que é o dinheiro. É mesmo, né? Mas a vida do cara. Isso aí é um superpoder. Mas sabe um fato, pô? Um fato curioso que eu tentando puxar agora de mente, não tem nenhum super-herói famoso chinês, não, né? Não, tem aquele cara que aparece de vez em quando ali no, nas histórias do Homem-Aranha, né? O gato ali. Pô, esse cara aparece de vez em quando, ele não é famoso. Gato? Quem é esse cara, meu gato? Eu também não faço ideia. Ele apareceu uma ou duas histórias do Homem-Aranha. Acho que deve ter, mas tem aquele tal de sei lá o que. É, bota o cara que eu acho chinês, que eu me lembro assim vagamente, é aquele inimigo do Homem de Ferro que é o Mandarim. E olha lá, que eu nem sei se esse bicho é chinês mesmo. O cara nem deve lutar com Kung Fu, né, mano? Esse bicho aí. É. O cara, pra ser chinês, tem que lutar com Kung Fu, né? Não, isso aí é uma realidade. Uma coisa que aconteceu ali com o Jack Chan quando ele nasceu, né, cara? Ele ainda era um bebê. Os pais desses bichos tentaram vender ele pro doutor, né, cara? Já que você já tá segurando. Já que já tá segurando, você não quer levar pra casa. Cara, os pais deles eram tão pobres, mano, que o menino saiu. Rapaz, tudo quer não, comprar, não sei o quê. É o doutor, bicho, meu cabelo. Isso, né, e tal, rapaz, a criança nasceu bem, é bonita e tal. Rapaz, você me dá quanto, né? Exatamente. Paga quanto nela? O pai dele ofereceu $29, meu, pelo Jackzão ali. Só? É também. Pagamento à vista, né? Esses bichos faziam. Você tá doido, mano. Hoje em dia, por $29, eles vendiam na hora. Eu estaria porque tem algumas fontes que dizem que o Jack Chan tentaram vender ele pro doutor. E tem outras fontes também que dizem que eles tentaram vender o Jack ali pra uma família inglesa, né? É porque tentaram mais de uma vez, né? A família inglesa era a família do doutor, né? Seria, velho. A família do Jack Chan era de comerciantes, né? Os caras não desistiam tão fácil. Oi, eu sou Jack. É uma parada que aconteceu com o Jack Chan quando ele era criança, né, cara? Que ele sempre se fudeu ali, né? O cara era pobre, né? Aí é difícil o cara sem condições financeiras se dar muito bem, né? É, mas quando ele tinha 7 anos, mano, os pais desses bichos tiveram uma oportunidade, né? A galera olhou o currículo deles, né? Aí foram trabalhar na Austrália, na embaixada americana que tinha lá. Foi não, foram pra embaixada, mano. O pai dele era mordomo, né? Lá da época ali. Aí o que foi que aconteceu? O pai dele olhou assim pro Jack. Rapaz, mano, a galera ali não tá querendo tu vá pra lá, não. Aí o Jack assim... Bicho, mano. E onde é que eu vou ficar? Não, tu vai ficar aí bem, falou, não sei o que. Valeu, pegou. Os pais desse bicho pegaram o beco, mano, e matricularam esse bicho na escola de ópera de Pequim. Escolas. Tem arroz, né, na dispensa e tal. Não, porque essa escola de ópera é como se fosse uma escola interna, né? Era a Febem chinesa, né? Febem chinesa. Pode ser considerada, do jeito que era o pessoal tratar lá dentro. Mas tu sabe que também o pai dele não deve ter feito um negócio muito bom, porque tu sabe que a Austrália não trata muito bem os imigrantes que vão pra lá, não, né? Não, mano. Tu sabe que lá na Austrália os imigrantes, mano, a negada de apedrejar as casas pra lá, né? Mas não é na Austrália que tem os animais mais perigosos do universo, não. Dragão de Komodo, tá dizendo? Não, eu sei que tem uma água viva lá, mano, que é uma das mais venenosas do mundo, que se eu não me engano, é da Austrália. Sei não, sei que nesse período aí do que o Jack era mais novo, eu não sei como é que tá hoje. Hoje deve estar melhor, mas naquele período ali, mano, em 55 anos atrás, mais ou menos, tá é doido, mano. Os australianos não toleravam imigrante, não, mano. Principalmente imigrante que trabalhava. E ainda mais que eles vieram de Hong Kong. Hong Kong também era uma colônia inglesa, né? É, pois é, teve essa época aí, político, né? Inclusive, o pai do Bruce Lee lutou, né, contra os ingleses ali, esses bichos. Tentaram invadir ali a academia do pai do Bruce, esse bicho quebrando todo mundo. Deve ter perdido, né? Porque os ingleses dominaram Hong Kong, né? Pois é. Algo importante que o cara lutou, né? Pois é. Agora o treinamento lá na ópera da escola de ópera, cara, de Pequim, era meio rigoroso, né? É porque assim, você pensa em escola de ópera, você pensa que é, né, aquele modelo que a gente vê na Inglaterra ali. Os caras vão lá pra cantar, né, e tal. Porra nenhuma. Gordo, né? Lá na escola de ópera na China é malabarismo, pulo, não sei o que, lutas e tal, cara. Saca, não é uma violência descomunal, né? Um gladiadores, mas assim, eles fazem uma interpretação com o movimento corporal. Né, uma questão de luta e mostrar tipo aquele desafios. Tipo aquele musical do Homem-Aranha que tava em cartaz em São Paulo, né? Não, é realmente lá eles aprendiam de tudo. Era uma escola para alunos internos, né? Eles estudavam e tal, eles aprendiam a dançar, a cantar, né? E aprendiam artes marciais também, né? E foi lá, acho que foi lá que o Jack Chan meio não, né? Ele aprendeu a força, né? Qualquer coisa que ele aprendeu foi lá, mano. Abandonaram o cara lá, mano. É. E lá ele aprendeu vários estilos de Kung Fu, né? Como Hapkido, Wing Chun. Teve o Monkey Style, né? Que é o estilo do macaco. E aquele Monkey Style fica o nome massa, ó. O famoso estilo do bêbado também, que ele aprendeu lá. Você tinha que aprender estilos de luta pra poder coreografar algumas, sei lá, peças ou não, né? E o treinamento era rigoroso. Pelo que a gente chegou a dar uma estudada por aqui, né? O Jack Chan chegou a tomar uma porrada. E quando ele tomava porrada do cara que mandava lá, era Lee, bom. Né? Do Lee, né? É do Lee lá. Era realmente bom. Tinha que ser. Você tá apanhando é porque você fez certo. Então era muito bizarro. Era muito bizarro. Os caras, tipo, você tá apanhando. Como então, é, mano? Eu pensava exatamente isso. Se você tá tomando porrada, tipo assim, questão de você tá, tipo, fazendo um exercício e o cara tá te batendo, então tá certo. Você fez alguma coisa certa ou ele tá te treinando melhor. Ele tá te dando um treinamento diferencial. E querendo ou não, você não pode dizer que isso não ajudou ele na carreira dele. Né? Questão de resistência. Ou tá não, bem. O cara vê onde é que a China tá, né? Hoje em dia, segunda potência aí. Pois é. É isso aí mesmo. E a gente aqui com essa política de não bater nas crianças, ó. Gosto de bullying, né? Não sei o quê. Não é, mãe. É por isso que os Estados Unidos e a China, mãe, que são os países com maior índice de espancamento infantil, o bullying é praticamente originário dos Estados Unidos, mano. É. Se tu for correlacionar isso aí com as potências mundiais, talvez esse seja o segredo, né, deles. Seja segredo. É um segredo. Tá aí. Oi. Eu sou Jack. Agora, uma coisa que a escola de Pequim fazia ali era fornecer alguns dos alunos dele pra trabalhar como dublê, né? Os caras chegavam lá, os produtores chegavam lá. Rapaz, tu tem um cara aí pra fazer um dublê? Não, mas pra que o cara vai precisar dele aí? Ah, mas só vai ser atropelado por um caminhão. É, beleza, leva uns três aí, não sei o quê. Tarei demais, meu cara. A escola de ópera devia ser muito massa, viu? O administrador dessa porra, mano. O cara olhar, rapaz, leva aí o Sika aí, né? Tem um filme aí do Jack Chan antigo, mano. Antigo não, o mais famoso de todos, que é o Police Story, né? É doido, mas tem uma, a primeira sequência ali do filme, mano, que é esse bicho num, tipo, num, perseguindo um ônibus, né? Tem um cara, mano, que nessa primeira cena que o cara, é aqueles ônibus de dois andares, né? O cara cai do segundo andar do ônibus, mano, no chão direto, mano, sem colchão, sem nada. E o cara fica lá, mano. É só aluno da escola de ópera mesmo, né? É, e é uma parada que o Jack Chan sempre fazia quando os produtores de filmes iam lá pra escolher os dublês. É que ele sempre se esforçava pra ele poder ser escolhido, né? É, ele fazia uns, não chamaria de truques, mas ele fazia uns esqueminhas pra poder se sobressair entre os outros, né? Então os outros estavam lá, tá todo mundo parado, ele ficava, pô, estou parecendo mais confiante, tá fazendo isso, isso, isso, tô parecendo mais confiante pro cara. Aí o cara pode ser que vai me escolher, né? Ele, ele ficava alterando as vozes, né, dele. É, falava mais alto, porque ele me falou assim, que quando falava mais alto você parece ser mais confiante, então você não pode ficar falando baixinho, baixinho. O produtor chegava lá. Rapaz, quem é que quer aqui trabalhar como dublê aqui no próximo filme do Bruce Lee, rapaz? Aí ele, o próprio Jack Chan chegava assim lá do fundo, né? Rapaz, chama o Jack, não sei o que. Ele ia lá pra frente. Chama o Jack, não sei o que. É, mas também há de se convir que talvez os caras falassem baixo, porque não era uma coisa muito agradável, né? O diretor jogava assim, rapaz, a gente precisa de 5 aí pra ser atropelado por um ônibus e tal, quem é que vai? Os caras tudo chamam o Jack. Chama o Jack. Chama o Jack. Uma coisa engraçada que ele tinha, mano, porque ele, a gente costuma brincar aqui, mas o Jack disse, mano, que ele ia pra esses sets de filmagens, ele achava massa, justamente porque davam pra ele pratos de comida lá, velho. É, mas tu tá trabalhando bem, velho. Tá pra... Vamos te dar aqui uma almoção aqui de graça, esse bicho. Vixe, velho, aí, velho. Só a massa, velho. Baiãozinho aqui e tal. Aí acontecia, né, cara? Não é todo mundo que, né, fica... Já nasce com uma família, com dinheiro e tudo mais. Jack teve que se fuder muito na vida pra poder subir. É doido, mas... Na China, velho. Tu era naqueles tempos ali na China, principalmente Hong Kong, mano, era uma parada zona escrota, velho. Tinha alguns sets de filmagens da China, era cheio de regras, né? Esses bichos sempre tinham um horário ali pra poder gravar, né? Os filmes deles ali e tal. Acho que até hoje, se duvidar, tem, mas isso aí. Porque eles sempre gravavam ou de noite, ou então no comecinho da manhã, tipo 5 horas da manhã e tal, porque eles não podiam fazer muito barulho, né, e tal. Então era sempre desses horários meio convenientes. Na China é cheio de idoso, né? Os caras reclamavam que são uma porra. Ah, barulho, sei lá. Pois é, velho. Você fica aí quebrando caixa. Filho da mãe, o cara que se destabacando em cima de 7 caixas, assim. Agora, um negócio curioso, mano, é porque a China, apesar daquele tempo ser pouco desenvolvida e tudo mais, eles sempre tiveram essa cultura dos filmes, né? De artes marciais e tal. É. Porque, por exemplo, o Brasil mesmo começou com um filme mais assim e tal, tipo exportação de uns 10 anos pra cá, né? A China, desde antes do Bruce Lee, já tinha esse histórico cinematográfico, né? Pois é, mano. É, e da época ali do Bruce Lee que começou a ficar mais forte, né? Que foi a época que o Jack Chan começou a entrar, né? Nessa parte aí de cinema e tal. Começou a fazer... Bruce Lee virou como se fosse uma estrela, né? Um marco pra galera. Tipo, todo filme tinha o Bruce Lee. Um filme bom, da China, daqui, tinha o Bruce Lee. E aí o Jack dali já viu uma oportunidade de ir subindo também, né, cara? Que já tava fervendo o mercado de filmes de luta, né? De artes marciais e tal, pô. Ele sabe fazer isso porque ele não pode se aproveitar disso também. O Jack, ele foi figurante do... O Jack, ele foi figurante do filme do Bruce Lee, não foi? Foi. Alguns filmes, né? E eles falavam que sempre o Bruce Lee era muito preocupado com ele. É que o Bruce Lee chegava e dava uma porrada e o cara, Jack Chan no chão. Aí chegava o diretor, né? Corta, aí o Bruce Lee, meu Deus, te machuquei, cara. Desculpa. No filme ele tá sem dó, né, cara? Arranca a porrada. Aí depois ele, pô, não, sacanagem. Deu uma porrada forte, velho. Eu senti. É numa Operação Dragão, mas esse bicho quebra o pescoço ali do Jack, velho. Sem dó, né, cara? Ele tá olhando pra câmera assim, esse caralho. É, e ele matou. Quebra o pescoço e acha só a massa ali quebrar o pescoço. Fica aí. Não sei. Oi, eu sou Jack. Agora o Jack Chan, ele começou a estourar mesmo quando o Bruce Lee morreu, né? Porque não, o cara. É, velho. Disseram pra ele, não, mas agora tu vai ser o novo Bruce Lee, não sei o que, esse bicho. É, mas é que a parada aqui, ó, não foi tão fácil assim, né? Porque o Bruce Lee morreu, e aí o que aconteceu? O mercado da China ficou sem o astro, né, de ação pros filmes de ação que ela sempre fazia. 10 anos de luto, né? Foi um tempo, ficou fraco, assim, né? O Jack Chan em si tentou várias vezes com alguns diretores e tal, mas ele demorou pra ele engrenar, vamos dizer assim. Já que ele tem um diferencial, porque tu sabe que antes do Bruce Lee, os filmes chineses eram aqueles que até o pessoal faz galhofa, né? Eram aqueles filmes estilo Pai Mei. Né? Pai Mei. Já eles são loucura voando, né? Derrubando o coqueiro de cusparada e tal. E vamos dizer, eu acho que depois do Bruce Lee eles precisavam de um autor que desse mais a realidade que o Bruce Lee tinha instaurado, né? Sei lá, como um novo padrão de filme chinês. É. A parada que eles queriam exatamente era um novo Bruce Lee, entendeu? E o Jack não era igual ao Bruce Lee, nunca foi e nunca vai ser. Ah, porque o Bruce Lee é melhor. Não, ele é diferente, né? Não é nem melhor nem pior, é a minha opinião, assim. Eu digo assim, né? Nessa parada de filmes mais baseados na realidade e tal, que o cara não precisa voar, que são coisas, apesar de o que o Jack fazia nos filmes serem visualmente extravagantes, mas são coisas possíveis. Ele não usava computação gráfica, efeito especial, nem nada. Sim, exatamente. Esse é até um diferencial do Jack pro Bruce Lee. Porque as porradas do Bruce Lee você sente, sabe? Ele dá uma, duas, pá, acabou. Foi um, dois, morreu. Outro, sabe qual é? Ele vai, ele bate com força e o cara cai, acabou. O Jack não. O Jack, em vez de fazer isso, ele faz uma manobra inteira e vai batendo no cara. Ele não finaliza o cara rápido. Você pode observar isso em todos os filmes do Jack Chan, cara. É muito difícil você ver ele, porra, finalizando o inimigo em uma porrada, sabe? Ele sempre ou pega alguma coisa, tipo assim, ele vai, não tem como finalizar o cara, ele vai pegar a escada, baixa o cara com a escada, sabe? Aquela cena clássica que todo mundo conhece. Quem não conhece, cara, é o Yuen Biao e o Sammo Hung. Sammo Hung eu acho que o pessoal conhece mais, né? Que é aquele gordão e tal. Esse bicho ganhou um seriado na Band, né, e tal. O policial da pesada, né? Esse seriado do Sammo Hung era bem no estilo mesmo do Jack Chan, né? Eu acho que os três eles estavam bem conectados, né? Porque o Yuen Biao é aquele cara que é o mais magrinho, né? Que tem até vários filmes deles três, né, cara? Tem o Detonando em Barcelona, tem... Qual é aquele? Dragões para Sempre, né? Aquele que... Dragões para Sempre, é. Foda demais, cara, esse filme aí. Esse filme é foda, cara. Né? Ele realmente, ele é... O Jack Chan, ele é um pouco diferente, né? A galera queria, não, tu vai ser o novo Bruce Lee, não sei o quê. Esse bicho, não, mano, eu não quero ser o Bruce Lee, não. Porque é ao contrário do Bruce Lee, os personagens do Bruce, eles eram personagens mais sérios, né? Era tipo o mestre supremo da China. Já... É, o campeão de luta de artes marciais do campeonato X lá, né? Os do Jack, não. Ele eram personagens normais, né? É, aquele estereótipo de personagem do Jack Chan. Ele era só um cara normal, um cara legal, né? Um cara aí. É, mano, Mr. Nice Guy. Exatamente. Oi, eu sou Jack. Você pode ver que o maior filme do Jack, ele não tá correndo atrás de problemas, sabe? Os problemas chegam até ele e ele tem que se virar pra, né, pra resolver, porque senão... No Mr. Nice Guy é direto, ele, né? Mas, ele é direto. Tipo um Hulk diferente, é? Um Hulk, é? Qual foi os primeiros filmes do Jack Chan que vocês assistiram, mano? Porque eu me lembro que um dos primeiros, mano, ali, dos primórdios ali que eu assisti do Jack Chan, mano, foi um kickboxer muito louco, mano, que passava até no SBT ali. Acho que tá doido, esse filme é foda demais, mano. O Kickboxer muito louco é o Operação Condor. Operação Condor, esse mesmo aí. É o do Super-Homem. O primeiro ou foi esse, ou foi o aquele que até é um mangá, mano, o City Hunter. City um desses dois. City Hunter é sensacional, cara. City Puta Hunter que... é foda, né, mano? Tem a melhor... Ele se veste de Chun-Li, cara, nesse filme, cara. Ah, é isso aí que eu ia dizer, mano. Tem a melhor cena de Chun-Li feita, mano. Muito melhor, mas que é a do Van Damme ali. Tem nem muito perigo, bem, mano. É, vou falar em filme do Street Fighter, mano. Vocês já assistiram o live action do The King of Fighters? Já, meu Deus, não. Nem cita, velho. Não, eu nem me atrevo, mano. Não, mano, não vale a pena, não. Eu assisti essa semana, mano. Pra Deus me livre, mano. Não sei como é que a... É aquele negócio. Você acha que o filme do Tekken foi ruim? Veja o filme do King of Fighters. Puta que pariu. Você vai até falar o que do Tekken é interessante. Você diz, não sei que até que vale a pena. O do Tekken, mano, eu até escutei algumas pessoas dizendo que tava bom ali. É, mano, do Tekken tá até bom ali. Agora do The King ali, realmente, sei não. Agora o do Operação Condor ali do Jack Chan, é um filmezão massa, mano. É doido na época que eu assisti esse bicho, mano. Eu fiquei impressionado ali com os movimentos que esse bicho fazia, mano. Ele chega assim perto do muro, mas dá três pulinhos ali no muro aí. Pula o muro só a massa, mano. Vixe, ó, aí, mano. Cara, isso se garante, mano. A primeira pergunta que você faz é, cara, como é que o cara fez eu isso? Eu me lembro, mano, que você foi um marco que toda... Quando a gente era pivete, me lembro quando a gente era pivete, toda vida que alguém tinha que pular um muro, né? Tinha que alguém dar pezinho, né? Só dava pra pular um muro se fosse de duas pessoas. Não é, mano? Aí depois que o cara aprendeu essa parada do Jack Chama, precisava só de uma quina, né? Já dava pra pular só a massa. É, mano. O cara via assim uma inclinaçãozinha na parede, aí o cara já tentava dar um pulo de lado, né? Assim. Vale. Inclusive, teve uma época que o Manel perdeu a chave do cadeado, né? Do portão da casa dele. O pessoal só entrava lá pulando o muro, né? Igual o Jack, né, ali? É, igual o Jack. Agora o Operação Condor, mano, ele tem muitas cenas de ação boas, mano. É doido, mano. E ele é um filme mais engraçado, né? Diferente ali dos filmes do Bruce Lee, né? Porque o Jack Chan, ele sempre foi mais pra esse lado do humor, né? Ele não queria fazer paradas sérias, né? Ele queria fazer uma coisa mais engraçada ali. Ou talvez uma coisa mais divertida, né? Pra família e pra criança, né? Tanto é que eu me lembro que os primeiros filmes que eu assisti do Jack Chan, eu não via nem muito, assim, diretamente essa parada do Kung Fu. Como os filmes do Bruce Lee, que você catalogava, não, isso aqui é filme de Kung Fu e tal. Era uma coisa misturada, né? Tinha ação, tinha humor, tinha a história por trás, né? Não era só porradaria e o protagonista sendo escrotizado o filme todinho pra no final descer o cacete no mafioso, né? Vários filmes do Jack Chan, né, são marcados por essa putaria, né, desse bicho usar qualquer coisa como arma, né? É, ele usa o cenário como arma, cara. Tipo, tá lá de boa, de repente o cara começa a tacar prato com a cadeira, aí sai correndo, desliza por cima da mesa, sabe qual é? Tipo, bem imprevisível. É uma parada que eu acho bem positiva dos filmes dele, assim. É, mano, é uma parada na massa, velho. É doido, mano, o primeiro impacto ali, mano, a cena que esse bicho usa a escada como arma, velho, é uma das mais clássicas, eu falei, do cinema. Pô, essa aí é uma cena que vai ficar, pô, um bom tempo, cara, que todo mundo lembra dessa cena. E ele quebrou o nariz, né, nessa cena aí. Quebrou. Quantidade de fraturas que o Jack Chan tem, cara. E assim, muita gente fica falando que, ah, o Jack Chan, ele é pequenininho, fraquinho. Cara, o cara é resistente pra cacete, cara. Nenhum ator que eu lembro já teve tanta fratura quanto ele teve, cara. Se eu não me engano, mano, esse bicho é meio cego de um olho, mano. Gente, eu não duvido, não. Não, é sério, mano. Ele levou uma fratura no crânio, mano. Acho que foi do lado direito, alguma coisa assim. Que ele perdeu um pouquinho da visão dele, mano. Todo mundo tem história pra contar da infância no orfanato lá da Orfa. No Operação Dragão, mano. Operação Dragão, ó. No Operação Condor, mano, esse bicho tem uma hora que ele tenta se pendurar assim num. Acho que é numa corrente assim, mas esse bicho cai lá embaixo, mano. É doido, mas a galera vai lá, mas esse bicho tá no chão assim, mano, meio consciente. Agora, vixe, pô, o Jack morreu. Os produtores tudo lá em cima dele ali, levando ele de maca, e é putaria, porque o cara vê esses erros de gravação dele, né? O cara, vixe, mano. O cara se fode direto, mano. E ele sempre coloca. Isso aí, erros, mano, é uma coisa que eu acho revolucionária nos filmes dele, essa parada de erros de gravação, né? É porque é uma parada toda massa, né, velho? O cara assiste um filme ali todo... O filme já é massa, mas quando o cara chega no final ainda tem mais um pouquinho ali pro cara se divertir, velho. É massa demais. É, aqui você... tem muitas cenas perigosas que você fala, caraca, como que os caras fizeram essa cena? E quem sabe, quem conhece o filme do Jack, sabe que ele não usava dublê um bom tempo, sabe? Ele ficou sem usar dublê. Hoje em dia, né, o cara tá velho, de vez em quando usa, mas, cara, ele não usava. Então era todas as cenas que, porra, mega perigo, mega... Né? Ele fazia cena, não tinha essa, não tinha tempo ruim. Não, tu é doido, eu achava massa que tinha uma porrada de cena que esse bicho vinha correndo e passava por uma frestrazinha, mano, numa grade, mano. Caraca, isso é do Hora do Rush 2, não é? Acho que é. Não, em vários filmes, mano, tem uma porrada de filme que esse bicho faz isso, mano. Eu lembro que ele passa por uma gradezinha que é a parte onde você passa o dinheiro, sacanagem, pro trocador. Cara, como é que tu passou ali? É, putaria. Aí o massa é isso aí, que os erros de gravação aparece esse bicho tentando, aí se entalando lá. É, ficando ali. É, muito fácil. Tem várias coisas assim, você vê comédia, assim, de ele fazer... Ah, pô, se prendeu no, na telinha, como a gente tá falando, né? Tem a vez que eu vi, ele se prende, ele fica ali. É... Gente, ajuda aqui. Ele zoando, tá? Ele brincando com a galera. Muitas vezes ele realmente se machuca sério, mas, pô, se não for uma fratura séria, cara, ele faz um negócio fazer errado assim, ele fica, ele zoa com o pessoal, brinca. Eu lembro que tem uma cena, acho que é no Bater ou Correr, não sei se vocês lembram, que ele tava rodando uma ferradura com uma corrente, com uma corda, quer dizer, né? É, tem uma lembro, ele gira, gira, baixa, você quer, vai em um, vai em outro e tal. Ele vai usando aquilo como arma. Tem nos erros de gravação, ele baixa aquilo, vai na cara dele, cara. Ferradura na cara do cara, velho. É, porque ele pisou e a parada tinha que ir pra frente. Só que ela, em vez de ir pra frente, ela foi pra cima. E foi na cara dele. Pá! Aí ficou um tempinho assim, não chegou a sangrar, não sei como, mas não chegou a sangrar. Acho que tem uma cena aí do Mr. Nice Guy, mano, que esse bicho tá lutando com os caras, mano. Tipo numa marcenaria, mano, e tem aquelas serrazonas ali. Aí esses bichos ficam empurrando uma chapa zona de madeira, mano, pra tentar cortar o Jack, mano. Mas eu não sei como é que o cara tem coragem de fazer uma porra daquela, não, mano. Porque o cara vem num rolamentozinho, mano, o cara passa bem pertinho ali da serra, mano, com a barriga, mano. Isso é uma loucura grande, viu, mano? É, mano. Isso aí quando o cara vê, mano, puta merda, cara, mano. Vixe Maria, velho. Tem uma cena também que esse bicho no Mr. Nice Guy, que ele chuta um balde, aí pega na câmera. Aí, vixe, vai quebrar a câmera. Jack vai ter que pagar aí, não sei o quê. Eu acho que era ele que pagava mesmo, né, mano? Que esse bicho sempre foi... A maioria dos filmes dele, ele era que era o produtor e o diretor, né? E ele é que era o ator também, né? Ah, o Sammo Hung dirigiu muitos filmes dele, não foi não, também? Dirigiu também. O Sammo Hung, eu achava ele legal, mano, porque ele era tipo uma versão do Jack Chan, só que gordo, né? Basicamente. E eu achava isso aí um incentivo, mano, porque teve uma época que todo mundo treinava Kung Fu, né? Aí a gente tinha um colega da gente, o Sr. Pinocchio, que esse bicho era meio gordo, né? Aí, mano, isso era um incentivo, mano, porque todo mundo treinava e tal. Mas não, mas tu pode ser o Sammo Hung, mano. Se ele consegue, tu também consegue, mano. É impressionante, né, mano, o Sammo Hung ali, porque ele realmente é um... O cara vê ele meio gordão, assim, mano, mas o cara vê ele nos filmes do Jack Chan, mano, ele é altamente flexível. Meio não, cara. Ele é todo gordo. Ah, é, ele é todo meio gordão, né? É meio gordão. Mas ele é totalmente flexível, mano. Ele é tipo o Jack Chan mesmo, né? Ele dá os pulos e tal, dá aqueles golpezão dele ali. Acho que é doido, mano. O cara se responde demais, mano. Achei ele. Eu acho massa, mano. Aquele filme que eles são presidiários. É. Que esse bicho vive roubando o carro da polícia, mano, pra fugir da prisão. É. Eu não sei qual é o nome desse filme mesmo, eu nem me lembro mais desse filme. Dragões alguma coisa, mas esse aí eu sei que é que tem uns três, é o Jack Chan, Sammo Hung e o NBO. Se eu não me engano, esse aí é o que o Jack Chan morre no final, né? O único filme que o Jack Chan morre no final é esse aí, né? Eu acho. Chan é um clássico. O clássico da interpretação, né, do Jack. Oi, eu sou Jack. Agora, desses filmes aí do Sammo Hung, o Andy Al e o Jack Chan, é doido. Se o cara pegar um filme do Jack, mano, tem esses outros dois caras, mano. O cara pode assistir que é um filmaço, mano. Tem um filme, o Dragões para Sempre, mas puta que pariu, mano. Quando eu assisti esse filme, foi foda demais, mano. Se não for o melhor, é um dos melhores. Se eu não me engano, o Neto tava aqui, mano, quando eu tinha alugado esse filme pra gente assistir, mano. Puta que pariu, mano. Muito foda, mano. A luta deles três, mano, quando eles estão brigando pelas mulheres, né? Alguma coisa assim. É doido, mano. A coreografia é muito massa, mano, desses três bichos aí, mano. É um dando porrada no outro e o outro se levantando e o outro caindo e o outro dando uma voadora no outro. É doido, é muito massa, velho. Agora tem um Detonando em Barcelona, né? Que o Detonando em Barcelona ali também é fodão. Você já é da geração Cine Kickboxer, né? Cine Kickboxer. Cara, vocês estão falando de uns filmes antigões. Eu fico até meio envergonhado, porque o primeiro filme que eu vi dele, que foi o que quando eu comecei a acompanhar a carreira do Jack Chan mesmo, né? Que o Choto fez os filmes e tal, foi o Hora do Rush 1, cara. Mas foi o primeiro a ver? Foi o primeiro que eu vi, cara. Porque assim, eu não sabia, não, né, não conhecia o Jack Chan. E aí o que aconteceu? Que eu tava, pô, vamos lá, vamos ver um filme aqui. Aí, tipo, tinha um filme lá com o Chris Tucker. O Chris Tucker eu já conheci de algum outro filme, sacou? Eu não sabia de onde, mas eu conhecia. É aquele do Charlie Sheen, mano. Do Diabo. Aquele, esse aí. Aí, beleza, fui ver. Então era do quinto elemento ali, que esse bicho fazia. É, exatamente. Corbin! Mas aí eu fui ver daí, sabe? Eu fui conhecer daí. Daí diante que eu fui ver todos os outros filmes, cara. Eu fiz maratona, assim, de filmes de Jack Chan, tipo, quase seguido, assim. E os filmes antigos, os filmes novos, os antigos, mais antigos ainda. Não, mas realmente eu acredito que muita gente conheceu o Jack Chan por causa da Hora do Rush, mano. Porque é o filme americano dele que mais fez sucesso, né? Pelo menos que não pode ser, não o que mais fez sucesso, mas pelo menos de certeza foi o que iniciou ele nos Estados Unidos em si. Pois é, mano. E o... mas aí quem não assiste é a Bandeirantes, mano. Porque eu me lembro numa época, esses mais antigos não, mano. Mas sei lá, eu não vou lembrar o ano, 99, 2000, sei lá. É. 94 acho que não, mas... Teve uma época aí de uns 3 anos, que foi na época que a gente praticou com fumo mais ou menos. Toda semana, mano, era sagrado, mano. Era uma semana o filme do Jack Chan, outra do Jet Li, na Bandeirantes. É, terça-feira, né? É, toda terça de noite, mano, durante uns 3 anos seguidos, passava o filme do Jack Chan, mano. É, mas era o Cine Kickboxer, né? Mas é pra ter uma ideia, eu conhecia mais o Jet Li do que o Jet Chan, velho. Porque eu já tinha visto alguns filmes do Jet Li, eu já conheci, já vi falar, sabe? O Jack Chan não, aí eu fui só conhecer a partir daí desse filme mesmo, que eu fui ver no cinema e tal, aí, ó, filme e tal. Aí eu curti, eu vi, pô, o estilo dele, que ele luta, né, o negócio de tudo, o jeito que o Jack Chan luta. Vou falar a verdade, por que eu sou um pouco apaixonado, assim, pelo negócio de Kung Fu, sabe, por todo o estilo, toda a filosofia. Porque, cara, Jack Chan, certeza, a culpa é desse desgraçado. Porque o Jack Chan, mano, ele é um cara totalmente carismático, mano. O cara olha pra ele assim, meu bicho é engraçado ali e tal, bicho é todo fuleirazão e tal. Agora tem o no Operação Condor, aquele que passou no SBT, que é o do Super-Homem, né? Que ele luta ali nos ventiladorzão gigante ali no final. Uhum. Esse aí é o segundo Operação Condor, na verdade. Na verdade, tem várias confusões nos títulos dos filmes de Jack Chan, né? É, porque são nomes lá fora e nomes aqui, né? Então eles se confundem. Esse é Operação Condor, na verdade, lá na China é Operação Condor 2. O Operação Condor 1 é um que ele luta com as Amazonas, que passou até várias vezes ali na Globo, não sei se vocês já viram. Esse Amazonas? É que ele luta ali contra umas Amazonas. Eu acho que até na Globo foi cortada essa cena. Mas ele luta com a galera também do... tipo, de uma seita zona muito doida lá. Que ele tem que proteger uma mulher e tal. Me lembro vagamente. Mas... é, tá passando assim de lápis na cabeça. Se eu não me engano, o nome do filme é Armadura de Deus. Alguma coisa assim. Ah, Armação Ilimitada, mano. Não, é Armadura de Deus ali. Arm of God. Cara, esse filme acho que foi um dos... que fez que mais teve índice de acidente, né? Com o Jack. Que toda hora você vai, vamos fazer uma... foi que o Jack Chan sofreu uma fratura no filme e tal. Aí você vai lá ver o nome do filme. Arm of God. Agora, em questão de gênero, mano, o Jack Chan fez filme de muita coisa, mano. Eu me lembro também um dele que eu dava maior valor, é aquele que ele é um piloto de corrida. É o... porra, mano, tô lembrando ali, quase lembrando o nome do filme, mas... é, tá na ponta ali, né? Que ele era tá quase, e tal, ajudava o cara e tal, aí se envolvia com o mafioso lá e tinha que correr. Tem outro também clássico dele ali, que passava ali na Record, que era o Quem Sou Eu, né? Clássico. Né? É. Quem Sou Eu, muito engraçado, cara. Ele brota com a cara de índio, assim. Porra é essa? É, eu putaria mesmo, mano. Não, mas tem uma brigazona foda ali dele, mano. Com ele contra dois caras, mano. Em cima de um prédiozão, mano. Acho que é uma brigazona massa, mano. Mas é foda esse filme aí, mano. Agora um dos filmes mais fodões ali, mano. Da época ali antiga do Jack Chan, mano, que eu assisti, mano. Foi aquele, não sei se vocês já viram, o Dragões em Dose Dupla, mano. Puta que pariu. É, são dois Jack Chans, né? É, mas esse bicho tá... é um Jack Chan fuleiro, bagaceiro, que sai sacaneando tudo. E o outro Jack Chan bonzinho, né? Não, é que um é mecânico e o outro é violinista, né? Exatamente, aí eles têm uma ligação, sabe? De vez em quando o mecânico teve que tocar um violino uma vez, uma parada assim, numa situação lá. É, cara, esse filme foi engraçado. Cara, bicho, é muito foda, mano, esse filme. Puta que pariu, mano. Acha a briga do final, mano. O cara só o lembra da briga do final, né, mano? Exatamente. É a briga mais épica, pô. Cara, eu vou puxar agora um filme muito foda aqui. Não sei se vocês lembram. Lembra do Drunk Master, cara? Caralho, mano. Esse é um filme foda, cara. Eu acho que do Jack Chan, do Jack Chan, eu acho que é o melhor filme do Jack Chan, esse aí. Esse filme eu me amarro demais, cara. Ele se queima no final. Na verdade, a porrada é muito, muito, muito boa. Na verdade, mas tu sabe que esse aí que tu tá falando é o 2, né? Não, eu misturo 1 e 2, foi mal. Mais uma vez. Os dois, cara. Os dois são, acho, maneiro. É porque, mais uma vez, tem essa confusão dos títulos dos filmes do Jack Chan, né? Porque o nome desse filme aí, aqui no Brasil, é O Mestre Invencível, né? Aí a putaria que a galera... Esse daí, que é o que ele luta ali na fábrica, no final, fodão ali, é o 2, né? Drunken Master 2, que aqui ficou O Mestre Invencível. Aí o Drunken Master 1, que saiu aqui, saiu como Mestre Invencível também, hein? Eu já disse isso, mano. Como é que os caras renomeiam o filme e botam mesmo no... Não, mas... E tu sabe uma coisa que eu acho legal desse filme aí, mano? Que era uma coisa muito boa do tempo pré-internet, quando o cara não tinha internet, que durante muito tempo a gente cultuava muito o Mestre Invencível, né? É. Que tem umas coreografias foda e tal, o cara, puta que pariu, mas esse filme é muito bom, não sei o que, mas tu é doido, Jack Chan arrupia. Aí eu me lembro, mano, que um belo dia, não sei o que foi, o Joel descobriu que tinha um filme antes desse, né? Aí tu disse, ei, mano, tem um filme aqui que é o Mestre Invencível 1, o verdadeiro, ó. verdadeiro. Cara, veja, não, mano, não sei o quê. E o 1 original chinês, ele é, pra gente naquela época, era bem mais interessante, que mostrava o treinamento todinho do Jack Chan, né? Como é que esse bicho aprendia o estilo e tal. É, é porque, na verdade, né, o cara que ensina ele, que é muitíssimo parecido com o Shin, né, do The King of Fighters, inclusive, eu acho que foi uma homenagem, né, o Shin, pra aquele personagem ali. Parecido, não, mano, cópia deslavada ali, mano, não tem... É porque eu não sei se o... Mas deve ter feito sucesso, né, o Mestre Invencível no... Na China, mas... E é bem mais antigo, né? O Mestre Invencível do que o The King. É uma cópia tirada e reta. Tanto é que, não por menos, o Shin usa o estilo de luta que ele usa, né? É, o bêbado, né? Mas nesse até primeiro... a porra da cabaça, mano. Mas nesse primeiro ele aprende os estilos de luta do bêbado, né? São, se eu não me engano, são 5 deuses, né, que ele aprende. Aí é um do barril, um da flauta, a mulher e os outros dois lá eu me esqueci. A mulher era comédia. A mulher era muito engraçado, cara. Ele não quer aprender o estilo da mulher, né? Ele consegue derrotar o cara do final, né? O madrugazão ali, com o estilo da mulher, né? É, porque o estilo da mulher é tão rejeitado que ninguém queria aprender, sabe? Então o cara não sabia se defender do estilo da mulher, afinal de contas. Ninguém queria aprender aquele troço, porque ele sabia se defender daquilo. É, mas tu sabe uma coisa que eu percebi agora, mano? Os filmes do Jack Chan, pra gente, né, pra nossa turma naquela época, eram mais ou menos como se fosse um Jackass pra gente, sabia? Porque naquela época ali, mano, o cara via as loucuras que o Jack Chan fazia naquele filme. O cara... Sei lá, esse bicho, rapaz, mano, tu vê aqui, não, mano, vamos tentar, vamos lá, não sei o quê. Aí toca o cara, vamos lá. Tá vendo aquela janela ali, vai lá, mano, dá a carreirinha, entra por dentro daquilo dali. Agora no Drunken Master 2, né, o Mestre Invencível, tem uma parte no final que ele faz várias... Aliás, no filme ele faz várias referências, né, ao filme anterior. Sim. Ele usa o estilo da flauta do cara, né? Ele usa o estilo da mulher ali no final também, né? Que só, uhum, pra quem é fã do Jack Chan mesmo percebe essas paradas, né, mano? Quem nunca assistiu, mano, dos ouvintes, fica uma indicação foda, Você tem que assistir Mestre Invencível 1 e 2, mano. Puta merda. O 2 principalmente, mano. É puta que pariu, mano. É foda do começo ao fim, mano. No 1, o Jack Chan lembra o Liu Kang. Vocês não acham, não? Aquele cabelo. Lembra, aquele cabelinho. Aquele cabelinho. Botou a faixa, já pode até mandar o ataquezinho da bicicleta. Falar em Liu Kang, mano. Vocês lembram daquele cara que luta com o Jack Chan no Mestre Invencível 2? Que é... Ele luta com dois caras, né? No final, que é um cara da perna zona ali, que luta só com a perna e usou o outro, que é o baixinho, né? O baixinho que luta com as mãos, né? Uhum. Eles sabiam que o baixinho, ele era o, uhum, Liu Kang no Mortal Kombat 1 ali. Olha aí. Foi o cara que usaram como model. É, ele é que fazia o Liu Kang ali no Mortal Kombat 1. Oi. Eu sou Jack. O próprio Jack Chan já foi homenageado em várias outras séries, né? É, sim, cara. Ah, aquele Hierar Kung Fu, mano, aquele personagemzinho, é ele, né, o Jack Chan. Aquele jogo de tendinho ali. Agora, um dos que eu me lembro mais e que eu achava mais foda, mano, era o Jack Chun do Dragon Ball, mano. Jack Chun ali é clássico, ó, mano. Tu é doido, bicho. Tu é doido, mano. O próprio Akira Toriyama, né, mano, disse que se baseou ali no Jack Chan pra poder fazer o Jack Chun e tal. Porque ele gostava muito de assistir filmes de artes marciais, né? Os filmes do Jack Chan influenciaram a obra do Dragon Ball, a primeira fase, mano. O Akira Toriyama diz isso aí. O Jack é o ator favorito, né, do Akira Toriyama. Já assistia direto, né, mano, na Band ali. Também o Hitmonchan, né, do Pokémon. Dizem que foi inspirado no nome dele. Hitmonchan. Ah, mas se for pelos personagens inspirados também, eu acho que aquele Lei do Tekken. Não sei se vocês sabem qual é. Ele aquele ali é total, mano. Total inspiração. Só no The Police Story. Pois é, mano, o bicho é idêntico, mano. Até as versões. Liga tu quem é o Lei, aquele policial e tal. É, realmente ele parece muito, viu, Jack Chan mesmo. Pô, mas é, ele tem aqueles esquemas de você bater no meio dos combos, você cair no chão e tal, dar aquela zoadinha e tal. Ele tem muitos combos que ele cai no chão, que ele se joga no chão pra poder te dar uma porrada. E isso era muito, assim, frequente em alguns filmes do Jack Chan, aquele cair no chão pra poder te dar uma rasteira e tal, pra não. Tem um estilo, tem um golpe ali do Lei, mas que esse bicho, o cara faz não sei o que, que ele usa o estilo do bêbado também, né? Jack Chan, eu acho, mano, que esse bicho, além de tudo, tem mais um mérito. Porque eu acho que ele foi um dos únicos atores, assim, hollywoodianos a protagonizar o próprio desenho animado e fazer sucesso, né? Mal dia, né, velho? Não, mas e o desenho dele, mano? É massa, mas tu é doido. É bom, tô dizendo, mano. Rendeu o quê? Rendeu umas 4 temporadas e todas boas. É, mas o desenhozão é massa, mano. Eu acho que eu me lembro que a Neto desgravar as fitas do Hakusho, não foi, eu acho, pra gravar. O Jack Chan, né? Mas eu me lembro realmente quando começou a passar, mano, o desenho do Jack Chan era um negócio assim... É interessante mesmo, mano, do cara ver ali. Porque ele é meio parecido como se fosse uma Operação Condor, né? Ele é meio um arqueólogo, não sei o quê. E tem a parada do tio dele, né? Aliás, todos os filmes do Jack Chan, a maioria tem o tio dele, né? O tio fuleirazão dele. Que ensina alguma coisa pra ele, que é sempre assim, sacaneia ele. De algum jeito, mas... Que é o inspetor dele, né? É, o inspetor, exatamente. Mas o tio dele ali, realmente, no desenho ficou massa. A sobrinha dele também, né, e tal. Não, e a história, mano. A história fluiu durante as 4 temporadas, mano, de maneira muito massa, mano. O negócio dos talismãs, depois dos deuses, né? É, mano, ficou massa, mano. Ficou uma parada zona foda. Rendeu um jogo, né, também legalzinho essa animação. Ah, tem um jogo do desenho, né, e tem um jogo do PlayStation 1, né, do... É, tem um jogo do PlayStation 1 que era muito foda, cara. É, eu me lembro que eu debulhei esse jogo todinho, mas tu é doido. Eu vi um primo meu, mano, a gente jogou demais, mano, ali na época do PS1, mano. Esse jogo era bom. É, mano, tá doido, eu me lembro que tinha uma parada, se eu não me engano, um negócio dos dragão, os medalhão que o cara tinha que pegar, né? Era um tipo como se fosse os DKs do Donkey Kong, eles estavam espalhados pela fase e tal, e quando o cara pegava todos, o cara via os bastidores ali da gravação do filme, aliás do... É, isso aí era massa. Aliás, do filme não, né, do jogo, né? Do jogo. Uhum. E a galera botar aqueles motion capture nele, né? É, eu acho, eu fico imaginando que esse jogo foi, né, foi muito bom até. Não sei se, nem se, falar a verdade, nem se vendeu muito, né, mas ele foi muito bom na época. Será que se fizesse um filme de hoje em dia de motion capture do Jack Chan, ia ficar muito foda, né? Não motion capture, pode dizer que não motion capture, mas, né, com a tecnologia de hoje em dia, cara, com os movimentos que ele fazia, que aquele jogo era, a jogabilidade dele era sensacional, com os movimentos que o personagem fazia, apesar de você nem chegar a ver o olho do bicho direito. O Jet Li tentou fazer um também, né? Foi, velho. Tem um jogo do Jet Li. Era aquele... Kung Tai, é? Não. Kung Tai. Kung Tai. Não, mas realmente tem um do Jack. Tu desse Kung Tai, mano, que o cara jogava com os animais, que lutava com Kung Fu, uma parada dessa. Kung Tai, mano. Sei que o senhor Pinóquio tinha, mas esse aí tu não se lembra, não? O cara jogava Pinóquio. Com uma pantera, uma girafa. Tinha uns animais, mano, que lutava com Kung Fu. Tu lembra desse aí, não, viu? Era Kung Tai ou era Taifu, porra assim. Eu sou Jack. Pegando ali um pouquinho do gancho ali do Sr. B, mano, eu acho que uma das séries mais fodas, mano, depois ali do Mestre Invencível, mano, é a série ali do Police Story, mano. Police Story é foda, mano. É bom. Doido, mano. É uma das melhores, mano. É doido. Isso aí, o primeiro filme, mano, que é o que ele briga ali no final no shopping, mano. É doido, o bicho se fudeu demais, mano, naquela última cena ali, mano, esse bicho caindo ali nas lâmpadas ali. O bicho quase morreu ali. Essa daí foi foda, viu, velho? Que o cara vê que na cena do filme, mano, acho que esses bichos gravaram de primeiro tape, mano. Que depois que ele sai daqui dali, mano, a cara desse bicho é todo assustado assim, mano. Exatamente. Essa cena é tensa, cara. Police Story 2 é muito foda, mano. Puta que pariu, mano. Aquele Buda é putaria demais, ó, mano. Esse aí é o que os caras sequestram a namorada dele, né? É. É, putaria aquelas bombas ali, mano. As bombazonas chinesas, mano. O bicho é quase uma granada, mano. O cara joga bicho, pô! É, putaria esse bicho jogando as granadas na perna do mudo, ó. O mudo puto, né? Querendo gritar com esse bicho. Muito bom, sem poder falar. Barro 2 é foda, mano. Agora o Police Story 3, mano. Esse bicho ganhou prêmios, mano. Sabia, na China. Ganhou. Ele já tava famoso quase. Quase não, né? Ele tava famoso mundialmente já. Então, ele começou a ganhar prêmios. Tanto na China já era, né, tipo, celebridade. Agora depois acabou, cara. O cara começou a ganhar prêmios absurdamente. Foi pra falar da calça lá, falando. Que foi na época que ele fez o Arrebentando em Nova York, mano. Arrebentando em Nova York e realmente deu prêmios pra ele e tal, não sei o quê. É, meu prêmio aqui. Um prêmio aqui que eu tô vendo, mano. Que esse bicho ganhou com o Arrebentando em Nova York. Melhor fratura. Foi o cavalo de ouro, mano. Que diabo de prêmio é esse, mano? Cavalo de ouro, mano? Sério. Deve ser chinês, né, essa parada. Oi, eu sou Jack. Agora, desses filmes mais recentes do Jack Chan, vocês lembram de alguns ali? Cara, esse filme recente do Jack Chan teve um que me deixou, tipo, muito vontade de ver, que foi aquele Rei Proibido. Só que ia ter o Jack Chan e o Jet Li, sabe? É, isso aí é... Aí a pessoa ficou, caraca, esse filme vai ser foda, puta que pariu. Tipo assim, o filme é bom e tal, até legal. Mas eu esperava muito mais, sabe? Na época que eu vi, é porque os caras queriam que eles dois saíssem de uma porrada louca. Exato, né? Exatamente. É o sonho de todo mundo. Porrada louca sem parada. Inclusive, o Jack Chan, ele vai estar no Mercenários 3, né? E vai ser mais. Olha aí. Aí agora o bicho vai pegar, viu? Agora vai, viu, mano? É do jeito que o Stallone é escroto, mano, eles vão botar o Jet Li e o Jack Chan pra brigar, mano. Não tem nem como, mano. É possível. É, não tem como, é igual o Mercenários 2, mano. A cena do Chuck Norris é a que vale o ingresso, do 3 vai ser essa cena aí. Do Jack, né? Não tem nem errada, mano. Agora, dos filmes recentes, uma coisa que eu acho que fizeram certo, mano, foi promover esse bicho aí a status de Mestre Miyagi, né? É verdade. Karate Kid ali. O bicho era o sucessor natural, mano, do Miyagi ali. Na verdade, o Karate Kid, na verdade, era pra ter sido chamado de Kung Fu Kid, né? É, mas pelo nome, o nome Karate Kid já é vender, então bota Karate Kid, apesar de ser Kung Fu, todo o tempo todo no filme fala, é Kung Fu. É, mas que... chama de Karate Kid por causa do nome já vende. Agora o Jackzão ficou massa, mano, o filmezão dele ali ainda ficou dramático, mano. Jack Chan ali, a atuação dele ficou boa, mano. Ultimamente ele vem fazendo mais filmes com dramaticidade, né, pelo que eu percebo. É um filme que ele faz o Imperador Chinês, né, aí. É, esse último filme dele também é um drama sobre a Guerra da China, ele é um general chinês. Agora todo mundo tá esperando ali a Hora do Rush 4, né? Agora a Hora do Rush 4 é foda, mano, porque o cara tem que ter essa consciência aí, mano. O Jack Chan, eu acho que ele é um bom ator, mano. Ele podia continuar nesse estilo de filme, sei lá, Mercenários, ou aquele da série 11 Homens e um Segredo, né? Dá pra ele também e tal. Agora os caras continuar explorando nessa parada de Hora do Rush, mano, tu acha que é meio pesado, não, mano? É, ele é, porque ele já tem... Por baixo, mano, 60. O cidadão tem quase 60 anos, mano. E a galera ainda fica escrotizando, né? Rapaz, cadê o Police Story 6 ali, mano? Cadê ali o Hora do Rush 4, velho? É isso, mano. Continuação infinita, tipo Final Fantasy, né? Uma nova trilogia, né, do Police Story, né? Tu sabe que era uma parada que seria enxamística? É. Era o pessoal fazer o remake 3D do Police Story, viu, mano? Pensou, mano, naquela hora que o carrinho vem descendo um morro, mano, quebrando a favela todinha, mano, 3D? Vixe, Maria. Ia ficar doideira, velho. Estaria, cara, o Jack Chan estilo o Gollum, né, lá. É, computadorizado. Os caras refazendo ele, né? Esse New Police Story, mano, 2005. É o Police Story o quê? O 5, é? É o Police Story 5. É doido, mano. Tava vendo ali do tempo do VHSzão, mano, que o cara alugava os filmes desse bicho, mano. Já a gente alugava demais. Tempozinho bom demais, ó, mano. Oi, eu sou Jack. Agora desses caras de arte marcial, o mais recente que apareceu, eu não sei nem se ele tá fazendo sucesso, é o Tony Jaa, né? Na onda do Muay Thai. O Tony Jaa, eu acho que o primeiro Ong Bak foi muito massa, eu acho. Primeiro, eu gostei do primeiro e do segundo, não cheguei a ver o terceiro, não. Eu não. O segundo eu já não gostei muito ali. Eu também, os dois que eu assisti, eu achei massa, eu achei. No estilo ali, na pegada do Jack Chan antigo. Não, o primeiro Ong Bak eu achei massa. Do Tony Jaa, mano. Aquele ali, o protetor, mano, que é o do elefante, mano. Nada como arremessar um elefante de manhã, né? Mas tu é doido, mano. Aquele filme é muito massa, mano. Me lembrei de uma coisa aqui que o cara tem que falar no programa, ó, mano. Tu se lembra na época que era moda, mano, negada tuitar que o Jack Chan tinha morrido, mano? Caralho, bicho, eu caí numa dessa, mano. Quando eu vi no Twitter, mano. Hip Jack Chan, não, mano. Jack Chan, não, mano. Jack Chan, não, mano. Quando eu vi lá, puta que pariu, mano. Aí o cara pesquisando, vixe, mano, Jack Chan, não sei o quê. O cara lá. Aí de repente, mano, o cara vê que era mentira, mano. O cara, puta que pariu, mano. Parecia aquela fossa irmalando. É, mano. Cara, égua, mano. O cara clicava no link fotos do corpo, né? Aí a foto usando o Sérgio Malandro lá. Uhum. É, mas e o outro momento fofoca, né? Tu sabe que o Jack Chan, ele comprou um avião brasileiro, né? Não, mano, foi. Mas ele foi pro interior lá de São Paulo, mano. São José dos Campos. E como é que quem avisa, mano? É, mano. Esse bicho comprou um Legacy, mano. No preço ali. Um Legacy? Tá, esse bicho soube que na mão dos brasileiros era mais barato, mas veio bater aqui. Agora tu sabe uma coisa massa, mano, que eu acho que se o Jack Chan, mano, ele dirigisse e roteirizasse um filme que o protagonista fosse Tony Jaa, mano, eu acho que ia sair um filmezão foda, viu, mano? Aí que era, tem, eu acho que potencial tem, aí. Potencial. Eu acho que tem grandes possibilidades, mano, de... Inclusive, mano, se eu não me engano, algum tempo atrás, o Jack Chan realmente queria fazer um Mestre Invencível 3 ali, com o Tony Jaa. Aí fica uma parada má, mas eu, é meio assim, porque eu não sei como é a personalidade como artista do Tony Jaa, né? Não sei se ele ia ter aquele negócio de, ah, não, ele vai querer que eu siga os passos dele, não sei o quê. Mas se ele fosse humilde, cara, daria pra fazer uma parada massa, porque o Tony Jaa, ele tem condição de fazer aquelas coisas que o Jack Chan faz, é, e que o pessoal gostava, né, nos filmes de Kung Fu mais clássicos. Ah, tem completamente, mas tá doido. Eu acho que tá faltando, mano, essa parceria aí, Jack Chan e Tony Jaa, mano. Se alguém for amigo do Jack Chan, né, no Facebook, manda essa daí pra ele, né? É, né, a galera tem que ir lá pesquisar o Twitter ali do Jack Chan e mandar essa, né? A Parruazila disse que tu tem que fazer um filme com Tony Jaa, mano. Fiquei até... Ficaria foda, viu, mano? Tá aí um filmezão que... É, mas tá... Arrepentava. Ia ser muito foda, mano. Drunken Master 3 ali com o Tony Jaa, dirigido pelo Jack, mano. Agora o cara tem esperança, né? É porque é uma coisa curiosa mesmo, né? Nos cenários de filmes de artes marciais hoje em dia, você não tem... É prática. O cinema em si hoje em dia tá se baseando muito nesse negócio de adaptação de livro, de quadrinhos, né? Conteúdo original pra essa parte de arte marcial tá meio fraco, né? Tá um pouco fraco, né? E o pior que é fraco e sem esperança, né? Que o Jack Chan já disse, não faz mais. O que a gente tem hoje é esperança na mão do Stallone, né? É, pois é. Stallone, a última esperança. Eu não, não é no filme, hein? Foi. Stallone, a esperança desse. Hasta la vista, baby.